94, um bom voo. Obrigado, bom dia. No 0-1-4, Inter 2900, CNA 6254. Zona 44, desça para 2014, desde o final, ele acha que tem reporte estabilizado. Tem condições de voar do Nuda presente? Positivo, inclusive tem condições de voar em Serra também, descendo 2014. Zona 44, direita 060, para o localizador. Direita 060, 3144. Setor, Xané 6254, pronto. O Xané 6254, mantém o ponto de espera. Mantém, 6254. Tango desça para 4.000 pés de 2014. Liga 2, zona 0, 02230. O Xané 254 visual com tráfego no sinal. Após passagem do tráfego, ali mantenha no zero, Xané 254. Pode ali manter, 254. Reduzido 210, descendo a 3.000 pés. 924. O 3144 vai atingir 2000 e informa com referente de ponto top. Com água também. Sim. Próxima cabeceirão no 03144, tu informa nebulosidade próxima à área de pouso da 10. Mantém inicialmente a prova 060 para interceptar o localizador. Positivo. O 1941. Desça para 4.000 pés, 1.014 o ajuste, redução 229. O 941 é para 4.329. Tarefa 2230, solo 43, solo 121, desceu 9. Bom dia. 19, boa, 2230. Estamos direto pelo Lousa presente. Direto pelo Lousa, vamos lá. 4-2. Decolagem na 2-4. Salve, Salvador. Boa tarde, passarela 2230, viva na pista. Passarela 2230, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, ingressa no pátio 3, atenta ao sinalizador. Juliette, ingresso no 03, o passageiro 2230. Salvador, muito boa tarde, é o pastor 32. Salvador Azul 4076. 4076 das ruas, sem identificação, depois 050. Chegada Mari. 050 na Mari, obrigado. CIP nível 090, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Conde e após Conde conforme rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 0263 no transponto. 30090, decola da 10, curva à esquerda, perfil da Conde, após o passo do plano de voo, controle em 108, aciona 0263 para o plano de voo. Pastor 32, correto, no pátio militar, livre acionar, reporta táxi, o ajuste 1014. Sala 44 completa sinal do restante 2895. Obrigado. Gol no 924, desça para 2014, leio sinal SFC, reporte estabilizado. 2014, informarei estabilizado. Torre Altan 3144, sinal baixou e travou. São 3144, teto estimado em 1.000 pés, não chove sobre o campo, mantém a aproximação, reporte visual. Reportará. Pastor 32, a intenção é prosseguir ingresso e decolagem a partir da Taxi Hotel ou prossegue da cabeceira no zero? Autorizado pouso no zero, 3144. Via Pátio Militar, Taxi Hotel e reporta para o cruzamento, o ajuste 1014. Aproximação, teto estimado 900 pés, não chove sobre o campo, reporte visual, gol no 924. Reportarei visual. Tango Tango, desça para 3.014. Tango Tango, do presente voo Iduna, aguarde autorização para assinar a ILS-6. Tango Tango, assina para 3.014. Pro 076, redução 229. 229, tá 076. Chanero 6213, pushback acionamento, posição 4. Chanero 6213, autorizado, reporta ataque. Portando ataque 6213. Pode esperar do hotel, pressão 3. Lone, boa tarde, João 322, vai atingir 190, informação de Serra, passando para a bordo. 328, formo tráfego, posição de 9 horas, 7 milhas, rumo nordeste, passando 160, ainda sem contato com o controle Airbus 319 da TAM. Desça agora para o 170. 170, informa de Tamatinais, conforme a situação do centro de Gente, você tem condições de manter a high speed pro de Duna? Afio. Na presente high speed pro de Duna, eu vou guardar o seu ultrapassar lateralmente com o tráfego para continuar sua descida. Sem problema. Escuta, Matheus, 330 agora. Boa, TAM 3283. Gente, TAM 3283, desça para 5 mil pés, ajuste 1014. 5.014, 3283, está ajudando 5 graus de cima. Gente, quantas milhas mais à frente o desvio? Oh, gente, para informação agora, tem aeronave da Gol, posição de 3 horas, 6 milhas, correção, meia dúzia de milhas, tráfego no rumo nordeste, vai atingir agora o 170, um Boeing 737-800. 3283. Tem condições de iniciar a redução de velocidade, 3283? Gente. Bom, 1941 estabilizador no ILS. 1941, Torre Salvador 7895. 7895, 891. 1328, reautorizado, nível de voo 130. 130, 328. Ocean 6254, chame Recife 13325, alterna 13395. 3325, alternando 3395, poxa, né? 6254, boa tarde. Boa tarde. Alfa Tango Tango, desça para 2000 pés, 1014, ajuste. 2000 já ajustado, grato Alfa Tango Tango. Azul 4076, desça para 4000 pés, 1014. 4000, 1014, 4076. 24, solo 52, solo 21, desce o 9, bom dia. 29. 1160, reporta estabilizado. Esquerda, 1160 para o posto de lote, reporta estabilizado, alfa Tango Tango. Pode continuar descida, 3228. 1328, desça para 4000 pés, ajuste 1014. 4014, 328. 24, táxi via alfa, mantém a posição de sua táxi e Juliette aguardando para ingresso. Alfa vai manter a Juliette Gol, 1920. Este será o QD Mike 1110 de Simbra. Os 32 visual com tráfego nacional. Tá, aeronave. Após passagem do tráfego, ali mantém 1-0, pastor 32. Passagem ali e mantém 1-0, pastor 32. O 4076, desça para 2014, redução 1709. 2014, 1709, 4076, azul. 1328, desça para 3014. 3014, gol 322. Dentro da Sierra, quando possível, cota Fortaleza. 1041, só um instante, cobra, prepara a saída da Momo, transição frotia, aguardando. Sim. O TAM 3144 vai manter a posição de ataque 6 de LED, portão previsto ao 04, assim que a aeronave da Avianca liberar o setor, pode prosseguir, ok? Ok, antes da Juliette, aguardando o 04, TAM 3144. Segura Salvador, muito bom dia, Gol no 941. 295, grau para matar o tanque. Estou aguardando a liberação do dia. Ataque lento via Alfa, vai aguardar antes da Juliette o Gol no 941. 762, obrigado. 3283 da TAM, essa para 4014. 4014, 3-2. Livre decolagem, vento variável 3 nós. Livre decolagem, vai ser 3 nós. Bom, 1119 a bordo, 4 horas, contornando Guarulhos. Chanel 6213, táxi via Índia, ponto de espera torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Via Índia 1918.95, ponto de espera 1014, Chanel 6213. Voo no 924, táxi via Juliette, inicialmente até através do 612 e reporta visual com a viatura Follum. E até outra vez, 612, reportará a visual com a viatura. 40 da Trip, sem identificação, desça para o 050 na proa de Itap. 050 Itap, 5240. Bono 328, desça para 2014, de sinal LSXE, reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado no sinal ILS. Gol 322. Sai com o visual, livre todo no zero, Alfa Tango Tango está estabilizado no black. Agora o visual, 1100 pés, Alfa Tango Tango. Seguindo instruções da equipe de solo, reporta táxi. A aeronave da Gol vai prosseguir agora, ingresso pátio principal e parqueamento no 90, ok? Tá certo, vai passar então o aeronave da Gol, vai pro 90, a gente vai coordenar com o solo, pushback, resolve 440. Bom, no 924, avistando a viatura Fala, me confia? Avio. Prossegue seguindo a mesma até o portão 10. Para o 10, seguindo a viatura, Gol no 924. Gol no 941, vai manter a posição antes do ataque da Juliette, aguardando a liberação do gate, portão previsto a 08. Mantenha a Juliette, esperando 08, Gol no 941. Gol no 041, pronto, copo? Prossiga. Autorizado para Fortaleza, nível 370, decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta Pêsulo 1-9 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5562 no transponder. 370 autorizado via rota do plano, Pêsulo 1-9, saída Momo, transição Froti, decolando da 10 com curva esquerda, 5562 ao transponder, 208, controle, Gol no 041. Gol no 041 correto, portão 11, chama tanto para o pushback saneamento. Vai chamar, obrigado. Chimeia completa, final torre 11895. 1895, obrigado, até lá. Torre Salvador. Muito bom dia. 4076 da Azul, estabilizado no ILS. Azul 4076, mantém aproximação, teto estimado 900 pés, reporte visual com campo. Azul 4076. Reporta visual, 4076. Alfa Tango Tango, solo 58, solo 121, decimal 9, bom dia. Chanel 6213, livre decolagem, vento 150 graus, 06 nós. Livre decolagem no 0, Chanel 6213.

é o azul 4076, Alfa. Azul 4076, taxia via Alfa, reportando seu taxa de net para ingresso. Reportante da Juli 4076. Zona 941, após a passagem da aeronave da Azul, ingresso Juliette, portão 08. Após a passagem da Azul, Juliette para 08, Zona 941. Alfa Tango Tango, após o gol, prossegue Juliette, parte 3, atenta ao balizador. Livre, pouso, 328. 240, desça para 2014, livre, final ILS, está 10, reporte estabilizado. 2014, livre ILS, reportado estabilizado, 5240. 2000. 30, autonomia, alternativa Maceió, solicita o táxi. VIP 5367, só um instante para iniciar o táxi. Aeronave de pequeno porte, um táxi foi alfa, vai prosseguir para parqueamento neste pátio, ok? Na minha escuta, por gentileza. Está aguardando na sua escuta, 5367. Trip 5367, prossegue o táxi via parte principal, Índia, ponto de espera, torre 1, no norte, decimal 95, ajuste 1014, tentando a aeronave, ingressando agora no pátio 3, ok? Vicente, está visual a aeronave, autorizado até o ponto de parada 10, Índia, 118.95.35.367. Obrigado, bom trabalho. O azul 4076, mantenha antes do ataque da Juliette, aguardando para ingresso. Ok, vai manter antes da Juliette agora. Reporte visual com o campo, 3283. 3283. Sono 328, solo 05, solo 121, decimal 9, bom dia. 219, obrigado. Azul 4463, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera no 04463. Dia Alfa, que reporta antes do ataque da Juliette para ingresso. Alfa chamando antes da Juliette, bom, 328. São 3283, livre pouso Y0, vento 140 graus, 06 nós. Livre pouso no 03283. Azul 4463, visual com tráfego no final. Após passagem do tráfego, ali mantém no 0, azul 4463. Após passagem do tráfego, ali mantém no 0, azul 4463. Salvador, o Gono 754. 754, Campinas 390, só um instante, cópia, prepara a saída PUCA, transição de para, aguardando. Gente, Campina Grande, nível 370. 370, só um instante, coordenação, Gono 754. Obrigado. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 05, bom, motor 328. Azul 4076, visual com a viatura Follow. A mesma visual. Consegue seguindo a mesma até o portão 09. Segue a mesma até o 09. 325, autorizado para ingresso alternativo 3395. 3325. 3395, Xaner 6213. São 3283, solo 07, solo 121, decimal 9, um bom dia. Bom dia, 3283. Azul 4463, livre decolagem, vento 140 graus, 049. Livre decolagem, azul 4463. Salvador, boa tarde, Tripio 5367, ponto 010, pronto. Trip 5367, mantenha o ponto de espera. 5240, chame Recife, correção. Chame Torre Salvador, 118.95. 118. 95. 95. 5, 5, 2, 4, 0. Controle, muito boa tarde. Papapá, Mike, Juliette, Romeu. Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Oi, bom dia. Ano 208, azul 4463, boa tarde, obrigado. O 35367. A linha decola sem parada? Decola sem parada, 327. Plataforma abandona, reporte abandonando o setor. Pode abandonar a plataforma, grava mesmo. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463, saída da AEL, passa 1300 metros. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba nível de voo 180, após 2000 pés, direto Leda, após Leda e Léo. Sabe, 180, direto, após 2000, direto Leda, após direto Ilhéus, eu sou 4463. Certo. Portará. Visual trip 5240. Trip 5240, mantenha aproximação, aguarde autorização. Escuta. No 697, desça para 2014, linha final LSX, reporte estabilizado. Quente, com 1014, desça para 2000, reporte estabilizado, no 697. Bruno 754, pronto, tá copiando? Vento 1 no 50 graus, 069. Autorizado pouso, 5240. Bruno 754, pronto, tá copiando? 8, boa, 537. Trip 5367. 5367, contato radar na decolagem, suba nível de voo 190, perfil Pucajamo Aracajamo. Final 190, Pucajamo, trip 5367. Bruno, aciona a identificação, desça para 4000, chegada bons. 4000 bons, aluno 21, décimo 9, livrando a direita, bom dia. Alfa Tango Tango, para ingresso para a principal. Autorizado, contornar os portões, reporte na Lima novamente. Bono 754 autorizado, Salvador, Campina Grande, via Upzulu 1-0, nível de voo aprovado 370. Saída Puca, transição Zipa, decola 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5563 e o controle Salvador 120 decimal 8. Ciente autorizado nível 370. Upzulu 1-0, Puca Zipai, decola da 1-0 com curva à esquerda. 5563 no transponder, 1208 é o controle, Gol 1754. Correction, pronto, Gol 1754. Chama lá, Gol 1754. Trip 5240, é porte antes da Juliette. Deu. O Trip 5240 prossegue na Alfa, é porte antes da Juliette. Pronto, cópia. Autorizado, Salvador Barreiras, nível de voo 200, rota direta, conforme apresentado no plano em Lapa, modifica para 1-80. Saída Momo, pós-Momo DCT, decolando a pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5574. E o controle Salvador 120 decimal 8. É, teto estimado no meu pés, mantém aproximação, reparte visual com o campo. Sem chuva. Ah, afirmativo. 0, decola da 1-0 com curva esquerda, saída Momo, córgula, pós direto. 74 no transponder, 1208 no controle. Correto, confiante confirmando nível 200, chama pronto, trip 5447. 200, chama na pronto, trip 5447. 5240, Juliette, parte 3, a distância sinalizador quando lá. Juliette, parte 3, 340. Alfa Tango Tango, prossegue Lima, Mike, Quebec, né? Quebec, Chemetoa, 1-1-8-9-5 para o cruzamento Alfa Tango Tango. Paulo Gol na 041-11, pushback a Flamengo. Gol na 041-11, pushback a Flamengo. Gol na 041, pushback, coração aqui, pressão, chama para o táxi. Chama o táxi, 041. Zulu, Oceane 0223, modo normal, vou na proa de Amã para interceptar a chegada Amã, Lima, Kilo Zulu. Trane Salvador, agora 600, boa tarde, passa 190, funciona 150, está no através do Pagode na proa de 120 milhas, ele está com a mão. Na 600, livre desvio, desceu 50. Azul 4463, chame Recife no 3325, alterna no 3395. Ou 3325 ou 3395, azul 4463. No 600, da presente, voo e ETAP. ETAP 50, agora 600. Voo no 697, solo 17, solo 21, decimal 9, livrando a direita. Bom dia. 2-9, obrigado, bom dia. Paulo Salvador, muito boa tarde, gol 1-697, livrou. 697, prossegue na Alfa, é porte antes da Juliette. É, Alfa vai chamar antes da Juliette, gol 1-697. Boa tarde, eu tenho a minha frente, eu tenho que ficar atrás, eu tenho que ficar. 6315, acena identificação desse nível de voo 100, nível 100, chegada a mão. TRIP 5367, gentileza, autoriza lá na pro de Aracaju. Parte coordenação com Recife 5367. Vou tirar um pouquinho atrás, não sei escuro 5367. Tem ano 41, desça para 2013, autorizada final ILS que você precisa dessa, porta estabilizada. 2013 vai reportar estabilizado, né? 61, máximo 61. AC 2230, Tango é informação, pronto para cópia. Autorizado, Salvador, vitória da conquista, rota direta, nível de voo 180, sai da Arbor, após DCT, vitória da conquista. Decola da pistão 1-0, primeira curva direita, transponder 5-0-0-1, do controle de Salvador, 1-2-0, decimal 8. Desculpa, 0, com curva direita, na borra, agora sua. Qual é o tempo da série 2230? 2230. Taxa Juliette, gol 1697. Gol 1697, portão previsto ao 62, aguarde. Instrução de prender a faixa principal, gol 1697. Ah, ok, tá bem, gol 1697. Chanel 63, 15, desça para o 0620. 3 aguarde, cobre informação tango. Olá, Salvador. Boa tarde, eu vou 1806, quem te dá informação tango? Autorização Aracaju? 1806, então confere, aguarde número 2 para cópia. Guardando. Tá 3193, pronto para cópia? Cruzado Salvador, Galeão, e eu fiz o 1-0 e o de voo 360. Saída da El, Leda, pós-Leda, direto, bridge, onde interceptor ouvir e prossegue conforme a rota. Smap, Lúvito, Barbacena, após Toquim. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5565 e o controle Salvador, 120, decimal 8. Eu não controlo no livro da restrição, desça para 2013. Pastor 32 está afastado 60 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju 203. Chamada para o táxi, 1754. Vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente proa. O limite será o QD Mike 080 de Salvador, vai seguir como número 3 na aproximação. Limite 080 Salvador, 1.3. Patambo Lima, Kilo Zulu, controle. Ok. Autorizado a descida do senhor pro 080. 06, ponto cópia. Ponto cópia, bom, 806. Autorizado Salvador, Aracaju, nível de voo 230. Sai da Puca, Jama após Jama DCT, decolando a pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5564 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado 230 para Aracaju na saída Puca Jama, após Jama DCT, curva à esquerda. Código Transponder 5564, controle Salvador 120 decimal 8, gol 1806. Qual é o tempo pronto, gol 1806. Chamará gol 1806. Solo 32116, a informação CE para Fortaleza nível 370. 3216, informação Tango em curso agora, aguarde para cópia. Sim, o 3216 está no curso. Para o táxi do 1-0 patrono, a bordo 94, alternado Recife, 3 horas e 40. Fiz o táxi a pátio principal Índia, até o ponto de espera do pistão 1-0. Quando lá pronto, torre 1-1-1-8-9-5, ajustando 1013, gol 1-0-4-1. Pátio principal. Nepal, Índia, no ponto 0, 1895-13-904. Voo 9754 em coordenação equipe de solo após a passagem do Boeing da companhia, iniciando o pushback, chama para o táxi. Sente após a passagem da aeronave da companhia, livre push, chama para o táxi, 974. Ativo número 2 para cópias do 4089, a Tango confere. Solo, é, Torre de Salvador, muito boa tarde, é 1014. Está em duas filhas, certo? Funciona RM1141. Tem livre consulta, funciona RM1141 confirmando já visual com campo? Negativo. Gente, o último tráfego avistou com 1.000 pés, mantém aproximação e reporte visual. Não chove sobre o campo. Reportado visual aqui, né? Como transição Froti, decola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda, transponder 5577 e o controle Salvador 1-2-0.8. 1041, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 041. 9, saída Momo, transição protídea, cola da 10, primeira curva à esquerda, transponda 5577 e o controle de saída 1208, 3216. Correto, tinha apontando 3216. Ponto para o posicionamento no 013216. Totalmente pronto? Ah, primo. Autorizado, chama o táxi 3216. Autorizado, chama para o táxi, são 3216. Azul 4089, pronto, cópia. Zado, Salvador, Vitória, via Upper Whisky 50, New Level 340. Saída da El, Leda após Leda, Eudes. Decola pistão 1-0 com a primeira curva direita. Transponder 5553 e o controle Salvador 1-2-0.8. Repouso, vento 1-50 graus, 062. Repouso 1-0, 1-041 no visual com tráfego na final. Afirmativo. Após a passagem do tráfego, ali mantém no zero. Ali mantém na 10 após o outro, né? 1-0-41. O Salvador dá 3193. Puxa estacionamento na posição número 3. 3193, aguardar número 2 no setor. 3193. RM3 115, desça para 2013, livre final LSXC, reporte estabilizado. Passar estabilizado, RM3 115. Lima Kilo Zulu, voa Duna 3013. Taxi voo 1754, Mono 10 no PLD, 4 horas e 10, alcance Fortaleza. Aeronave de conhecimento do controle no setor. Reporta visual que você rende a Quinja. Puxa no 014 em 118.95, ajustando agora 1013, ou 1754. 1013, bate Quinja, pode esperar 18.95, boa, 1754. 9, solo 121, decimal 9, bom dia. 29, bom dia, senhor. Estou em Salvador, agora 600. Boa tarde, 2 milhas por externo, baixou, travou, LF, X-Ray, pista 10. Uno 600, teto estimado no 1.000 pés, não chove sobre o campo, reporte visual. Positivo, prossegue para 10, vai te reportar visual, Uno 600. Uno 041 no livre decolagem, vento 1.50 graus, 04 nós. Iniciando, no 041. Copy. Aguardando. Salvador, Ono 41, boa tarde. Reporte antes da Juliette. Ono 697. Prossigo, Ono 697. Após a aeronave da companhia, está autorizado a ingressar no 06? Autorizado, Juliette, meia dúzia. Obrigado. Tango Lima, Kilo Zulu, desça para 2013, livre final LSX, reporte estabilizado. 2013. Será que táxi à sua direita via Índia, até o ponto de espera do visto no zero, quando lá pronto, torne 118, decimal 95, ajustando 1013, 32, 16. 1013, autorizado táxi via Índia, ponto de espera, chama torre 295, 32, 16, uma boa tarde. 3193, coordenação equipe de solo, com a passagem do Boeing da Gol à sua cauda, inicia o pushback, chama para o táxi. 3193, após o Boeing passar na cauda, inicia a chama táxi. 600, livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 062. Pistão no zero, pouso autorizado, voo no 600. 01, inicia o pushback com a equipe de solo, ok? Ok, após a banda avião, inicia o 3193. 6141, Chané, Juliette, portão 01. Juliette, 01, Chané, 6141. Patrona. Abaixo de coordenação, concentra o Recife. Controle, mais Juliette Romeu, visual, Sierra, Índia, tem desse aqui pra pouso. Juliette Romeu, frequência livre. Livre, Romeu. Pronto, cópia. Pronto, cópia 3, 2-0-3. Cuidado, Salvador, Guarulhos, via Zulu 1-6, eu de voo 3-2-0. Saída da El, Leda, após Leda, direto, bridge, onde interceptor via, após conforme a rota. Decolando da pistão, 1-0, primeira curva direita, transponder 5-0-1-2, e o controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Autorizado 320 para Guarulhos, via Upper Zulu 16, decolando a Dael, Leda, depois direto bridge, decolando a 10, curva direita, o controle 120, decimal 8, acionado 5012, 3205. Correto, pronto. Zero, solo as 3-2, caminho 2-1 na décima 9. 2-1-9, obrigado. Zé Salvador, vitória da conquista, rota direta, nível de voo 1-0-0. Sai da Arbol após DCT, vitória da conquista. Decola da pista 1-7, primeira curva direita. Transponder 5-5-4-7 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Salvador, presente direto, Cogbo aguardando o prontinho. Cogbo aguardando o prontinho. Tio Alfa Tantango apenas confirmando o transponder que saiu entrecortado na transmissão. É, o transponder 5547, ok? Direto para acionamento táxi ecológico à torre, agora em 118.95, ajustando no 0.13, Alfa Tantango. Bono 600 na Alfa, boa tarde. Bono 600, boa tarde. Prossegue táxi via Alfa. Juliette, portão é 1-1. Vai ficar atenta a viatura Follow Me, da Infraero, que vai fazer o táxi do senhor através do 8 até o portão número 11, ok? É, Box ou Nuno, é isso? Mantive o portão 11, porém fica atento à viatura da Infraero Follow-me que enviará o senhor do 8 até o portão do senhor, que é o 11. Tá bom, Alfa Juliette vai seguindo a viatura da Infraero. É isso mesmo? Seguindo a viatura da Infraero? Mantive, viatura do Follow-me que encontra-se no através do 08. Tá bom. 194? Entendi, entendeu? Livra direita, chama 219, deixa eu me abrir uma. Botango Lima Kilo Zulu, completa final, torre 118-95. Bom dia, bom pouso. 7900 graus, 5. Decolagem autorizada, tá 32, eu não meto. Mantenha o Gona 754. Rota 3193, tem 145, 4 horas, alterna Campinas para trás. Seja táxi para a direita via Índia, no ponto de chegada, avistando 014, 118.95, avistando no 013. Direita Índia, ponto para 1895, 1013, bom dia. Solo, Rota 3230, puxa bem acionamento, empate 3. Puxa o táxi para 3230. Agora é para o táxi, 3230. Postinha 6315, Juliette, portão 03. Juliette para o 03, você mesmo, 6315. Igual 924, pronto, cópia. Pronto. Autorizado, Salvador, Maceió, via Upper Whisky 58, New de voo 350. Saída é Puca, transição Caju, decola da pistão 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5013, do controle Salvador, 120, decimal 8. Correto, pronto, gol no 924. Quatro autorizado a decolar, né? Gol no 40 graus, 5 graus. Livre decolar, gol no 754. Salvador, Bruno 600, na Ponte 11, autorização Natal. No 600, informação uniforme, pronto, cópia. Pronto, para. Autorizado, Salvador, Natal, via Upzulu 10, eu de voo 370. Saída é Puca, transição Zipar. Decola da pistão 10, primeira curva esquerda. Transponder 5010. E o controle Salvador, 120, decimal 8. 600, Natal, 370, no peso do 10, pista 10, curva esquerda, Puca, Zipar. 5010, 120, ponto 8. Na ponte 11, mano, 600. Correto, mano, 600, chama ponto no 11. Parou, obrigado. Salvador, tá 3193, tá pronto, uma espera da 10. Número 754, veículo 1039, chame o controle, por favor. Obrigado.